Me sinto em um avião, ela voa comigo. Mas no fim das contas, a gente finge que tá tudo bem. Tô no modo avião, vem viajar comigo. Eu tô sem copiloto nesse compromisso e eu só sei cantar. Tô no modo avião, vem viajar comigo. Eu tô sem copiloto nesse compromisso e eu só sei cantar. Tô livre, leve, louco, sempre sofro e saio. Subsumo fácil, eu sou meu melhor adversário. Então mato e morro pelo meu sonho. Isso é minha alma, transcrita a sangue, samples e saias que já ficaram pelas escadas da minha casa. Sou solitário e ovacionado, a ofensa e palmas. Inteiraço de rolê no Guaronha, tô bandão cus inteirado. Morde as costas se não cai os braços, fazendo pro show o que tu não fez em legado. Então tem que respeitar o homem de gelo cravejado. Elas querem um beijo, eles querem o segredo. Uns querem minha garganta, mas nessa bala não pulo. E querem a fórmula do swing, da grana e da minha música. Seu dinheiro não vai comprar tua postura na rua. Então me chupa, nego, eu tô pronto. Nego, eu tô pronto. Nego, eu tô pronto. Congelei meu tempo, meus dentes, meu coração. Tô no modo avião, vem viajar comigo. Eu tô sem copiloto nesse compromisso e eu só sei cantar. Tô no modo avião, vem viajar comigo. Eu tô sem copiloto nesse compromisso e eu só sei cantar. Quem não teve ano difícil com o banco foi o banco. Pra mim tá difícil e olha que eu levanto um bando. Quem me olha um pouco sabe que não sou santo. Eu sou cria que só depende da dor do próprio pranto. Vivo o movimento e faço um movimento. Se quiser falar, deixa que eu te explico. E coração gelado, e se quiser a real é que nenhuma nota paga o respeito dos meus manos. Troco tiro, mas não troco baile. Eu troco a mira, mas não troco a peito. Mato e morro leve por todos os meus. A traição é coisa de filha da puta e não de carne fraca. Nego, eu tô pronto. Nego, eu tô pronto. Nego, eu tô pronto. Congelei meu tempo, meus dentes, meu coração.